a todos aqueles que já sofreram violência policial. Chegando devagar, então, sou eu no alvo, eu na mira, eu no radar. Me lembro rapidamente da favela, daquelas cenas que assistimos, Cidade Alerta. E o camburão colando e metendo balas, portas batendo, os corpos no chão, furados da favela. As pessoas assustadas no local, assassinato de quebrada é natural. Periferia de ponta a ponta, sabe? A fato polêmico real, sem disfarce. Ai, a nossa história não tem no dicionário, Aurélio. O pingo é letra pra macaco velho, vai entender, ladrão, a nossa língua. No meio da neblina, o tático cinza. Tático cinza, tático cinza. Tático cinza, tático cinza. Vem a mulher no meio da neblina. Tático cinza, tático cinza. Cobrando o tático. Tático cinza, tático cinza. Vem a mulher. Tático cinza, tático cinza. Sinto medo no momento, me dominando. Desespero cada vez mais me sequestrando. E a barca se aproximando, chegando perto. Meu corpo agonizando a um passo do inferno. Você não é ninguém, você não é nada. Sem Deus com você, o seu anjo da guarda. E eu aqui, parado, cada vez mais tenso. Coração acelerado e as pernas tremendo. Três elementos no mínimo, quatro. Se passa assim no rosto encapuçado. Farol apagado na minha direção. Uma matraca e uma doze de repente. Pensa comigo, fudeu. Já era. Mais um corpo pra debaixo da terra. Mais uma alma saindo de um ponte. Mais um jovem brasileiro. Vai fazer o quê? Já nem conto mais com a sorte. No pensamento é Deus e São Jorge. Guerreiro protetor que me acompanha. Eu vejo o tático chegando na campana. Vem na moral, fazendo a curva. Silencioso, todo apagado na captura de quebrada na madrugada. No meio da neblina é o tático cinza. Tático cinza, tático. Vai, vem na moral, na esquina. Tático cinza, tático cinza. Vem na moral, no meio da neblina. Tático cinza, tático cinza. Vem na moral, na esquina. Tático cinza, tático cinza. Vem na moral, no meio da neblina. Tático cinza, tático cinza. Será, meu Deus, que eu vou morrer dessa forma? Por quê? Morto por tiros, meu sangue pra fora. Fora. Não vou correr. Por quê? Tiros. Eu tô sentindo a morte vindo me buscar. Ai, lembro da minha mãe dizendo pra mim que Deus te abençoe, meu filho, e que você seja feliz. Lembro de uma pá de mano guardado. Salve, salve, faxina, Renato. A minha mente dispara, o coração acelera. Já tô imaginando o caixão, as velas acesas, um necrotério lutado, várias pessoas chorando e os comentários mais alto. Tudo isso eu penso em fração de segundos, mas com certeza eu sei, sou mais um defunto. E ele vem bem devagar e na maldade. Lá dentro tem uma rapa de covarde. Então, eu tô escutando um barulho conhecido. Tipo o quê? Tipo assim. Meu moleque vai chorar e vai ser foda. Vai ser foda. Quando ele olhar o meu corpo descendo na cova. Vai, que sufoco, parece um pesadelo. Não sou o último nem o primeiro. Não vejo a placa nem o prefixo. Só o farol brilhando no meu crucifixo. E de repente eu escuto uma voz bem seca. Deitado no chão, filha da puta, mão na cabeça! O final é esse daí, você já sabe. Mais um jovem morto pelos covardes. Pra quem não tá de novo? Tá te concisa, tá te concisa. Vem na moral. Boa, tá te concisa. Tático, vem na moral, Tático, Tático, vem na moral, Tático, Tático, vem na moral, Tático, cinza, Tático, cinza, Tático. Fica com Deus.